Alô, papá, Juliano, papá, livrou na Delta, vai ingressar na Alfa. Papá Romeu, papá Juliette, papá, ingresse à direita na Taxiway Alfa e reporte para ingresso Taxiway Juliette. Sempre ingressando à direita na Taxiway Alfa, reportará para ingressar na Juliette, papá Juliette, papá. Romeu Whisky Golf Oscar, de passagem ao Airbus da TAM, após autorizado prosseguir Pate Uno, Lima, Mike, reporte na Taxiway Quebec, Whisky Golf Oscar. O Papa Romeu, Papa Juliette, Papa, segue o Baron, que está parado na Taxiway Juliette, como número 2, reporte na Taxiway Quebec, Papa Juliette, Papa. Controle Salvador, boa noite, gol no 168, informação Quebec, 220 para 150. Gol no 168, identifique, chegada a mar e desça ao 050 pro editar. Descendo, identifique, descendo 050 pro editar, gol no 168. Controle Salvador, boa noite, chegando com espera pistola 0 pronto, TAN 3197. Maranhão, estabilizado, X-Ray, 866. Azul 2781, chame Recife em 1260, até no 288. Alta 099, cópia. Bono 099. Autorizado com fins, nível 360, via rota Upper Zulu 21. Decola da pista 10 após decolagem de primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa Nítibo. November Índia Tango Bravo Oscar para interceptar Upper Zulu 21. Frequência do controle Salvador 120.8. E o transponder é 5551. Ah, autorizado com fins, o nível 360, decolagem da 10, curva direita, arbor, elefa, após elefa, voa nítido, superior ao peresolo 21, upvook. 120, decimal 80, controle, 5551 no transponder, o portão é o 612, 10099. Cotejamento correto, nível 360, portão 612, chame pronto, voo no 099. Chamada pronta. 901-099. Papa Romeu Whisky Golf Oscar, autorizado cruzamento pistão no 7 até o hangar da Baeté, ao estacionar frequência livre, uma boa noite. autorizado ingresso, táxi via pista até a Bata, táxi Sui Romeu. Controle Salvador, boa noite, USA 3197, decolado ao 90, passo 2807, fio da Tael, Leda e Rume, acenderam 100% para o 360. 3197, suba ao 360, saída da El. Ok, saída da El, acenderam para o 360, pode ir direto da El, USA 3197? Pode ir direto Leda. Direto Leda, USA 3197. Afirmo, pronto cópia? Pronto cópia, senhor. Autorizado Galeão, nível 360, decola pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, Irume, intercepta Upper November 857 até Moussu. Frequência do controle 120.8, transponder 5555. Ok, autorizado 360, decola da 10, curva direita, a perfil da El, Leda, Irume. Intercepta Amper 9857 até Mocho 2080, controle 5555, gol 1705. Planejamento correto, portão 02, chame pronto, gol 1705. Ok, 02, chamar quanto pronto, obrigado, senhor. Cliente Papá Juliette Papá, tenha uma boa noite. Salvador Underground, muito boa noite, Underground 022. Portugal 022, boa noite, to Lisboa, flight level 350, number 1 for copying, stand by Maminas, please. Underground 350, stand by Underground 022, obrigado. Autorizado, gol no 866. 866, chame torre 1 no 1895. 895. Salvador, boa, gol no 866, estabilizado, passou dona. Boa noite, gol no 866, reporte visual com campo, pista molhada, chuva leve, vento 1,70 graus, com 1,5 nós. Bom, na visual, 866. Salvador, gol 9099, no portão 62 e push back nesse momento. Gente, gol no 099 autorizado, portão 62, chame pronto para o táxi. Livre, acusa táxi 9099. Visual, boa noite, tudo bem? Boa noite, 66, pode autorizar, pista na zero. Bem, pode. Quebec, acionamento no 01, Gol 1705. Totalmente pronto, Gol no 705. Só retirando do Singer. A gente aguarde para o puxo, Gol no 705. 705. Milhas de meia, 12 de milhas de etapa. No 68, desça para 2.000 pés, 1.020, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2.000, 1.020, livre X-Ray, reporte estabilizado, nono 68. Paulo Bono 099, pronto tanque, tem 165, 3 horas, Guarulhos. Recife, 1251, alterno 3325. Sente o TAN 3197, obrigado, uma boa noite. 1.020 no ajuste, parte 1 no envia Índia, ponto de espera 18195, uma boa noite, bora lá. No 705, tá completamente pronto no 02. Ok, aguarda. Zona Fox, Zona Alfa. Zona 2, Zona 1, Zona 1, Zona 1. É, aparente sua informação aí, tudo bem considerada, aí sua porta não. Fiquei ciente, grato pela informação. Alô, Salvador, boa noite. Boa noite, 66, tá na Alfa. Gol no 866, boa noite. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, tá com o seu Juliette. Alfa, reportando para ingresso na Juliette, Juliette. Gol 1866, prossiga Alfa e Juliette, portão 04. Agilize o status o quanto possível. Aeronave da companhia aguardando para realizar o pushback. Espero dar uma olhada. Gol 099, autorizado a linha. E decolar. Pista 10. Vento 180 graus, 189. Linha, linha, e decola na 10, Gol 1099. Pesado, gol no 1 no 68. Nono 68, chame Torres, Salvador, em 1-1-8-9-5. Roger, Portugal 022, clear to Lisboa, Lima Papa, Papatango, flight level 350, via Upper Zulu 44 until Mossoró, after Upper November 866 until Magno, and after according our flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Momo departure and Dilube transition, Delta, India Lima, Uniform Bravo transition. Salvador departure 120.8 and squawk 5552, Air Portugal 022. Até chuva leve, vento 190 graus, com 7 nós. Salvador Zulu 44 until Mossoró, then Upper November 860 till Magno, and Flatland route runway 10 after departure left turn via SID Momo and Dilube transition. Departure frequency 120.8, squawk 5552, Portugal 022. Portugal 022, the readback is correct. Come back, ready for pushback and start gate 11. Welcome, Portugal 022. Voa 1-0, voa 1-1-6-8. 1-1-6-8 avistado, pouso autorizado, pouso 1-0. Livre, pouso 1-1-6-8. O tráfego da companhia, após o mesmo ingresso inicial, o táxi autorizado ingressar Juliette, portão 04. Adicional aeronave, após Juliette, portão 04, portão 80. Táxi 1705 com 135 a bordo, alternando com Guarulhos, 3,37 de autonomia. Voo 1705 autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajuste 1020, tenha um bom voo. 120 direita Índia, 1895, voo 1705. Antônio Salvador, uma boa noite, gol 1099, passando 2800 na Arbor Elétrica. Voo 1099, suba ao 360 saída Arbor. 360 na saída Arbor, quando possível eleva ao 1099. Se voa e eleva o 1099. Eleva o 1099. Quanto espera dar 1-0? 0-5, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, 1-0. Controle. Salvador, gol 1099. Vai efetuar um pequeno desvio à esquerda, proa 250, aproximadamente por 10 milhas após o seu elefo, devido a formações. Solos 23, chame no 21 na decimal 1 na sola. 21, gol no 1 no meio. No 705, autorizado decolar, pista no 0, vento 190 graus, 149. Se decolar e dar 1 no 0, gol no 705. Seria possível conseguiram coordenar com o controle? Há alguma possibilidade de decolar com curva à esquerda, rebloquear e afastar? Está autorizado o Gol 705 decolar após 2.003 milha curva à esquerda ou antes a seu critério, para evitar formações, rebloquear na minha escuta e aguardar a transferência. Poxa, muito obrigado, senhor. Então vamos decolar. Acredito que a partir de 1.500 vamos ter que curvar à esquerda para rebloquear e afastar. Obrigado. Estamos iniciando a decolagem. Gol 1.0705. Para a esquerda no 705. Gente, continue no procedimento e aguarde transferência, comunicações. Aguardando, aguarde a transferência, 3258, identifique chegada Mari, desça 050, dois de etapa. Tá sendo 170, gol 1099. 099, chame centro Recife em 1260, alterno 288. 260, 288, boa noite. Controle, o gol no 705, tá na sua escuta. 705, suba ao 360 na proa de Leda. 360 na proa de Leda, o gol no 705. Informa o gol no 705, vai precisar virar à direita pro 295, pro... O 10 milhas para após voar Leda, o gol no 705. Que me dizia. Obrigado. Então, eu vou 1975. Thanks, go 1705. Voo 1705, estamos no centro Recife, 25 decimal 1 e alterne 133 decimal 2. Confirme para o voo 1705, a frequência. Voo 1705, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 2. Voo 1325, obrigado, voo 1725. 3258, desça para 2000 pés, ajuste 1020, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 3000 pés, departamento estabilizado, 3258. With information ground service. Thank you. And Cubana 1339, is it scheduled to Maiketia or is a regular flight? It's a charter flight to Maiketia. Okay, thank you very much. Portugal 022 is push back and start up engines, report for taxi. Please push and start up report for taxi. Tsunami 310, autorizado direto do Uma Lista para o Niza 050. Utilizado, SAM 3258. 3258, SAM é a torre, 118, decimal 95. 2965, 3258. É Portugal 022, é clear? Vai, Crono 1, X-ray India. At loading point, runway 10, contact tower, 118.95, set altimeter, 1020. Ground Kubanado, 1339, good afternoon. I mean, good evening. From gate 10, ready for push on a set of engine. Cubana 1339, after Airbus A330 behind you, cleared for pushback and startup, report for taxi. Oh yeah, at the airport 330 behind us, cleared to push, I will put for taxi Cubana 1339, thank you. Cubana 1339, ground again. Go ahead, but Cubana 1339. Okay, change your transpond code to 5562. 5562, this is Quark. Cubana 1339, thank you. 190 graus, 09 light. Leave both, 90, 3258. Chame o solo 121 decimal 1. Direita Fox, solo 21 decimal. Pode confirmar? 121 decimal 1? Afirmo 1211. Obrigado. Solo Salvador é o 3858. Livrou na Fox, boa noite. Boa noite, 3858. Livre táxi, via Alfa, e chame antes da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, o 3258. operador, boa noite, voo 2043. Voo 2043, aguarde um minutinho, cópia. A saída é da El Transição Motiva. Obrigado. Roger, Cubana 1339, clear taxi via apron 1, taxiway India. At loading point, runway 10, contact tower 118.905, altimeter setting 1020. Roger, Cubana 1339, clear taxi apron 1, India. At loading point 10, tower 118.95, squawk. QNH 1020. Okay, I'm Cubana 1339, I read the back is correct. And pay attention, approaching holding point line, the is unilluminated. Roger, Cubana 1339, thank you. Yes, Paulo 3858 na Alfa antes da Juliette. Ok, tá no 3858, observe uma 320. Que está taxiando pelo pátio, após o mesmo ingresse para o pit 02. Após o 320 que está taxiando, ingressa para o 02, o 3858. O 3858 está visual para o tráfego aqui, será que a gente não consegue ingressar direto aqui, rapidinho? Ok, então livre táxi ingressando no pátio principal, tá? 3858. Ok, vai ingressar aqui pro 02, o 3858, agilizando. Obrigado. Nada, boa noite. Obrigado, boa. Bem-vindo, tudo muito boa tarde. Próximo, Hotel Luz de Santa. Vamos ali, Parque. 0022, boa noite, way da conta, contact level 350, bombo de pátio. Vai, mas a bateria faz violência de pra 0022. Transição Mótima, o controle é 120.8 e o transponder 5570, gol 2043. Foi 2043, autoriza 360 para São Paulo, Guarulhos, via Aperzulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10 com curva direita na saída da El Motiva. Chama o controle 120.8 e aciona 5570 no transponder. Correto, gol 2043, pushback e acionamento. Reporta para o posto estacionário, obrigado. Estamos na posição número 7. Ok, copiado. Sam 3662, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Seu pé, final ILS, pode voar Duna? Sam entra na montanha chegada, o Sam 3662, devido a um tráfego na saída Momot, acionamos desvio na proa 240. E voar Duna vai para cima do tráfego. Claro, 3662. Controle Salvador, Oceanera 6310, estabilizado, sinal da 10. Canal 6310, completo sinal, chame a torre, 118, decimal 95. 6310. Salvador, Oceanera 6310, estabilizado, sinal da 10. Canal 6310, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, tráfego já avistado, ajuste de altímetro 1020. 1020, aguardando, 6310. Cuba 1329 Tower. Cuba 1329, if you're on. 1329 Tower. Tower Tijuana 1339, Grimnitz, approaching holding point 10. Green line up and take off on the 10 in 180 degrees on 7 knots. Fire line up and take off approved, keep another 1339 up, thank you. Run 1339 as a tower. A tower Tijuana 1339. Please expedite, there is a traffic on short final. Winds 180 degrees, 16 knots. So, if traffic is expedited in Cuba, 139. Prossiga, 6310. Vento 180 graus, cono 79. Aguarde apenas a pista livre. Pista molhada, sem chuva na vertical. Choveu há pouco. Quente, aguardando, 6310. Salvador, boa noite, Gol 096, informação Romeu. Gol 096, boa noite, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. ITAP na prua, desça até o 050, Gol 096. 29, Airborne 53, contato Salvador, departure 120, decimal 8. 120, decimal 8, 50, Airborne, Airborne, 129, thank you, good night. Now 139 Grimnitz, living in 16,000, climbing 320. 1339, way the contact, one flat level 320, mambo de passo. Roger, mambo de passo, 320, Cubana 139. A 3662, completa sinal, chame a torre 118, decimal 95. 3695, obrigado, senhorita. Canal 6310, no solo, ao 54, libera a direita via eco, chame controle solo 121, decimal 1. Liberando na direita, 211, 6310. Oceanera 6310, livre táxi, Alfa e Juliette, portal 5. Alfa e Juliette, portal 5, 6310. Torre Salvador, 3662, estabilizado, baixado, travado, final da 10. São 3662, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 159. Livre pouso na 10-3662, pista seca, senhorita. Acredito que esteja molhado ainda. Pouso na 3662, após pouso, reporte aqui para a 2, Salvador. Portugal 0221, call Recife, 125.45, if unable, 126.85. Recife 125.45, if unable, 126.85, Portugal 0221. Bono 096, desça para 2000 KIs, ajuste 1020, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 no 020, vai reportar atualizado no LS, 1096. Alfa Juliette, 03. Thank you. Bona 096, semifinal Salvador, 120, decimal 8. Está modulando em 208, com 096. Bona 19, decimal 8, a frequência. Bona 198, com 2096. Bono 1139, call Recife, 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Roger, 125, call 5, if unable 126, 85, thank you, great.